Obrigado, já estou a ver o espetáculo, a ficha até era o espetáculo. Até quase levando a pista. O senhor ainda tem certeza da colagem? Ok. Meu nome é Serra Golfo, vou traçar para o sequenciamento com o esquerdo na proa 065, seu limite é o curso de localização. autorizada a descida para 4.000 pés. Ajuste no 017. Voo 989, completinado o procedimento, chame apoio na frequência 118 do sinal 95. 1895, voo 1899. Romeu Bravo Oscar, confirme se tem como condições manter high speed até a proximidade de Capo. Reposta para revisão, Romeu Bravo Oscar. Vou na Vênus 9, sem nada 10. Vou na Vênus 189, eu estou exato com a pista 1 a 0, vento 1 a 0 graus, 0 a 9 mais. Realizado, eu vou na pista 1 a 0, vou na Vênus 9. Alô, Márcio, eu vou confirmar a intenção de pouso, pista 1 a 0 ou 9 7. Alô, Romeu Bravo Oscar, autorizada a descida nível de voo 050. O meu Fox 08, 4206. Azul 4206, chama o centro Recife na frequência 126, decimal 85, autônomo 25, decimal 45. Alterna 2545 Azul 4206. Voo 9189, no solo 45, Olivrash no solo 121.9. Olivrash 219, no 91.9. Mas se a noite não ativa, o novo limite é a radial 300 do Guerra do Salvador, confirme sua velocidade indicada. Porta 0 de indicada e 183 de grave. Confirma a rádio 300 de Salvador? Confirma. Chame 143, complete novo procedimento, chame a torre em 1 no outro esmola. 395, Delta 43. Romeu Bravo Oscar, voo na Freire Bruna, descendo para 4, meu tango, hoje o destino 017. Por favor, chame 61, 43, 310. Puxando 143, 310, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-0 mais. Cuidado, esse é Alfa Charlie, após ponto de espera, tá aqui seu papá. Romeu Bravo Oscar, autorizado final do procedimento em LSXC, deixa para 2 mil pés, reporte contabilizado. Para 2 mil, reporte contabilizado, Romeu Bravo Oscar. Já Tango Delta, autorizado táxi, reporte no ponto de espera com o número 2. Terminando 43, no solo 50, 121, desceu a 9 de grau. Solo 219, 143. Aí sem a faixa, tem condições de realizar o táxi e decolar de imediato? Realizar a decolagem, pistão 97, vento 110 graus, 109. Mais um agosto, Forte Cabeceira 97, pronto para decolagem. Confirma totalmente o João, Roberto da Barra. Seja mais de autorização do CREC. Então, o meu Mike Serra Golf para interceptar o localizador, curve à direita na rua 160. Desça para 2 no teste, autorizar o sinal do procedimento alerta que seja pastorizado. Mapa Tango, CIA Alpha Charlie, contato radar na decolagem, subvia, sai da Arbor 1 para nível 3.0. Subvia, Arbor 1, 3.0. Alô, Bravo Oscar, autorizado, descendo em controle visuais para 1.700, reporte quanto seria? Atacando o SPI Alpha Charlie, como posso ter saído a hora 1-1-1, como Nordeste, mantendo 2 metros, 1 Charlie 2, 5 braços. Obrigado, cruzou 3 agora. Atacando o Romeu Bravo Oscar, como posso ter saído a 2 horas, 9 milhas, cruzando 3 metros, 1 Charlie 5, 2, 5. Meu Bravo Oscar, chama a torre agora na frequência, não é outro de sinal na vida. Bravo, meu Bravo Oscar. Você já tá falando, meu Bravo Oscar. Tá três linhas no céu, propõe uma discussão e prosseguir direto para uma base para a Cabeceira 17. Romeu Bravo Oscar, regra de instrumento cancelado 5-4, base para a direita, pistola 7, reporte direção nacional. Esse é o Romeu Lavasco, está para a agressão nacional da 1-7. Ação do Delta, decolador 5-4, chama o controle agora no 2-0-2-8. 0-8, Delta. Serra Tango Delta, contato radar na decolagem, siga a via saída Coral no Bravo para nível de 1 ou 2 horas. 1 ou 2 horas, Coral no Bravo, Serra Tango Delta. Serra Tango Delta, direto Coral. Direto Coral. Atacando aqui e Alfa Charlie autorizado agora a Romeu Bravo Oscar, tráfego de história, utiliza a força pistola 7, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Vamos, Capitão 1-7, Romeu Bravo Oscar. Salvador, boa noite, só falou mais pra você. Ponte, ajuste no 097, continua a aproximação, aguarde a direção do posto. Aguardar mais alguma situação, posição na capital do cimento, procede com o 17. Sete mais alguma ponte para o campeonato. Lógica no solo 58, 3A17, a ponte chegando na pista. Sou simpático? No base pela direita da 17. Capitão XA, Alfa Charlie, chama o centro de Recife na frequência 128.8, alternada 35.3. 228, 1253, boa noite, bom trabalho. Secundarama 353. 353. Tenente Metzerra Wolf Solo 02, autorizado da Strike até a Pata. Forte, lembrando a pista. Obrigado, boa noite. Sim, Marcelo, boa noite. 2, 8, 3, boa noite, autorizado a linha em decolar. Pista 1-0, vento 1-0, 0 grau, 08 nós. A linha de colação 1-0, 3-2-3. Para mim, Serra, Tango Delta, Estado de Salvador, 5 milhas sudoeste do BR, mantenha a nível de voo 125, seu estado é terminado, chame o controle IELTS, atenção 201. Serra, Tango Delta, 5 3-2-3, decolado aos 1-0, chame o controle 1-2-0, decimal 8, seu bom voo. 1-2-0, 8-3, 2-3, bom. Sobre Salvador, voo até 3-2-3, se coloca em cima da árvore 1, transição elétrica, a sobre 1.500 pés. 3283, contato radar na decolagem, do Paraninho e voo 360, sai da Arboruno, após 2000 pés, autorizado voo elétrico. Arboruno, após 2000 pés, voo elétrico, até 3283. Barros, 1-4, chega o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 1-2-0-8, 2-0-1, fala aí. É 201, contato radar na decolagem, lotará nível 2360, sai do chão, 1, autorizado, guarda, tá? 360, chão 1, direto, chão 2, 0. Boa noite, autorizado em decolar, pista 1-0, o vento 1-0 graus, 1-0 nós. Quero decolar, né? Vou comigo aqui. São 3283, chama o centro Recife na frequência 1288, alterna 1352. 288-1352, alterna 3283. Secundário 1353. 353. Torrita 3297, pronto, passaram no zero. São 3897, boa noite, autorizado a Zé e manter estabelecerão no zero. Alima tendo zero, 3297. Decolado aos 1-8, chame controle 1-2-0, decimal 8, tem um bom voo. 2-0-8, boa noite. Controle, boa noite, voo 1-6-4-5. Voo 1-6-4-5, contato radar na decolagem, suba para o nível 3-6-0, segue o salvo 1. Salvo 1-3-6-0, 6-4-5. 569, boa noite, mantenha o ponto de espera. Decolado 21, chame o controle 120, decimal 8, tempo 1. 08, obrigado. Controle. Salvador, está 3897. São 3897, conta para dar no decolagem, suba via saudação 1 para nível 320. Saída via 320, está 3897. Autorizado a decolagem pistão no zero, vento 1, 10 graus, 092. Autorizado a decolagem, 0 bom, 0. Zona 645, chama o centro Recife na frequência 12235, alterna 1238. 2235, poderia confirmar a secundária? Secundária 1238. 169, decolar 924, controle 1208, que é o bom voo. 208 com 869. Boa noite, bom dia. Dois de controle. 1869, cruzando 1500 metros. 1869, contato da decolagem, fica para o 23, nós vamos sair da Arbor 1 após 2000 e elétrica. Arbor 1 após 2000, direto elétrica. 1869 até o nível 360. 1869, chame o centro Recife na frequência 1288, alternando 353. Frequência 1288, 1353, voo 1869. Chame 259, autorizado a linha e decolar. Pista 10, o vento 1, 10 graus, 0997. Livre, alinhado, decolando no 0, chame 259. Chame 259, decolar 232, chame controle 120, decimal 8, é um bom voo. 208, vai lá e pega pra lá. Mestre 92, que livre acionar, chame o trono para o táxi. Voador, tá 3290, boa. 3290, cena de identificação, autorizada a chegada por 91, no voo na proa de ITAP, desça para o número de voo 050, ajuste 1017. Identificou, vai voar ITAP, descendo 50, na boné de 3290.